precisa nem falar. Está claro, feito dia. Posso ler no teu olhar o sentido da magia. Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. Apesar de não te ver, toda hora eu te sentia. Tinha que acontecer, eu sabia que tu vinhas. Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. E preste bem atenção, foi uma conspiração de uma força soberana que achou melhor pra nós dois seguir o mesmo caminho e descansar na mesma cama. Meu menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana. Coisa do destino, como disse uma cigana. Não precisa nem falar, está claro, feito dia. Posso ler no teu olhar o sentido da magia. Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. Apesar de não te ver, toda hora eu te sentia. Tinha que acontecer, eu sabia que tu vinhas. Tô te conhecendo agora, ah, eu já te conhecia. E preste bem atenção, foi uma conspiração de uma força soberana que achou melhor pra nós dois seguir o mesmo caminho e descansar na mesma cama. Meu menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana. Coisa do destino, como disse uma cigana. Menino, destino, cigana. Ah, meu menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana.